estou no ar, no foguete jogar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Sorrisos no rosto, haja alegria. É dia de festa e de romaria. Preciso no ar, no foguete jogar. Vem daí comigo, vamos lá dançar. Vendredi 19 juillet, le 7 discothèque présente la nuit du Portugal en mix live. En mix live. Les meilleurs sons du Portugal, venez vivre une soirée caliente en rouge et vert. Réservation conseillée au 06 36 70 13 07 avec Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Le 7 discothèque à Chingy. L'entreprise Alberto à Orne recherche un maçon polyvalent avec des connaissances en maçonnerie, carrelage, menuiserie, peinture extérieure et intérieure. Possédant le permis B, libre de suite. Contactez l'entreprise Alberto Coelho au 06 75 60 59 65. Empresa Alberto Coelho em Ornes recruta um trabalhador polivalente, sabendo trabalhar em alvenaria, azulejo, carpintaria, pintura exterior e interior. Com carta de condução, disponibilidade imediata. Contacte já a empresa Alberto Coelho ao 06 75 60 5965. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Eu estava em casa triste e sozinho. Fui num bar da aldeia tomar um copo de vinho. Bebi um, dois e três e não me lembro de mais nada. Foi quando acordei, estava na cama errada. Eu fiquei assustado com o que me aconteceu. Foi quando de repente e ela apareceu. Nem queria acreditar, parecia uma rainha. Eu acho que dormi com a gostosa da vizinha. Que sorte a minha, que sorte a minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte a minha, que sorte a minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte a minha, que sorte a minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte a minha, que sorte a minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. E eu fui beber. Não estava habituado, meu Deus, o que fui fazer. O vinho era tão bom que me aqueceu demais. Acordei noutra cama, o resto não lembro mais. Eu fiquei assustado com o que me aconteceu. Foi quando de repente e ela apareceu. Nem queria acreditar, parecia uma rainha. Eu acho que dormi com a gostosa da vizinha. Que sorte a minha, que sorte a minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte a minha, que sorte a minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte a minha, que sorte a minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Que sorte a minha, que sorte a minha. Quando acordei estava na cama da vizinha. Tanta vez te pedi um carinho, tanta vez te pedi um beijo, tanta vez te pedi um abraço e ainda peço cada vez que te vejo. E dás sempre a mesma resposta: ai meu querido, tenho juízo, mas eu não me importo não, e digo sempre com um sorriso: dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho, bem que seja assim tipo um selinho, dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho, e depois deixa comigo que vai tudo com jeitinho. Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho, bem que seja assim tipo um selinho, dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho, e depois deixa comigo que vai tudo com carinho. Já tanta vez te pedi uma carícia, tanta vez pedi tua atenção, tanta vez te pedi um olhar, e peço sempre com a voz do coração. E dá sempre a mesma resposta: ai meu querido, tens juízo, mas eu não me importo não, e digo sempre com um sorriso: dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho, bem que seja assim tipo um selinho, dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho, e depois deixa comigo que vai tudo com jeitinho. Dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho, bem que seja assim tipo um selinho, dá-me um beijinho meu amor, dá-me um beijinho, e depois deixa comigo que vai tudo com carinho. Mas tudo muda quando já é bem noitinha. Ouve bem o que te quero dizer, para não te vires a arrepender. Para estar comigo tu vais ter que mudar, senão meu amor vamos os dois combinar. Se não me mimas faço greve de amor, se não me abraças faço greve de amor, não dás carinho faço greve de amor, depois não te queixes não senhor. Se não me abraças faço greve de amor, não dás carinho faço greve de amor, depois não te queixes não senhor. Eu adoro ter relações, facilmente faço amizades. Tenho amigos no mundo inteiro, um amigo é como um irmão. Familiar ou profissional, o que importa é a relação. Gosto das relações humanas, na política costumo opinar. Ao conselho dou a cantar. Eu trago em sás emoções e tenham relações, tenham relações. Ouçam a ter os corações e tenham relações, tenham relações. Eu trago em sás emoções e tenham relações, tenham. E no social nem tudo é um mar de rosas, algumas correm mal. Gosto das relações humanas, na política costumo opinar. Ao povo português um conselho dou a cantar. Entreguem-se às emoções e tenham relações, tenham relações. La FM en couleur. E à Suíça e fiquei com a certeza, por mais belas que sejam, não há como a portuguesa. Ela tem um encanto natural, como a mais bela flor que nasce em Portugal. A mulher portuguesa tem o brilho do sol, a mulher portuguesa tem o encanto do mar, a mulher portuguesa tem estrelas no olhar, tem a lua e o luar que me faz apaixonar. A mulher portuguesa tem o brilho do sol,

um programa, como de hábito, sempre a melhor música portuguesa. De agora e da antiga, e da mais antiga, se for preciso. Enquanto houver música, é tudo com a pessoa perde, não é? Então vamos lá. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Quero ver-te ao pé de mim, quero contigo dançar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Quero ver-te ao pé de mim, no teu corpo me colar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Quero ver-te ao pé de mim, quero contigo dançar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Numa noite de verão, o amor eterno e doce. Vais saber o que é paixão, só comigo tu vais ser a princesa do salão, bem agarradinha doce. Sempre no meu coração, quero que tu sejas assim. Ajo de amor ao acordar, só te quero amar, só te quero amar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Quero ter-te ao pé de mim, quero contigo dançar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Quero ter-te ao pé de mim, no teu corpo me colar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Quero ter-te ao pé de mim, quero contigo dançar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Quero ter-te ao pé de mim, quero contigo dançar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Quero ter-te ao pé de mim, no teu corpo me colar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Quero ter-te ao pé de mim, quero contigo dançar. Porque sou doce, doce, doce como o mel. Vamos lá então com Sónia Flávia, Mulher Latina, último trabalho do Sónia Flávia. A lutar, é guerreira destemida, mas também sabe lamentar.

pois não há dúvida, não há dúvida nenhuma. A mulher portuguesa é a mais linda. Então seguimos com Flor, a mulher portuguesa é a mais linda. Servita o mau feitio. seguimos agora com Vânia Teixeira. Ele só queria palpar. Camaroto, não? Então, no início da emissão, tinha-lhe dito que só era música. Afinal, não. É que amanhã recebemos a Dona Carolina. Sim, sim, sim, senhor. A Dona Carolina estará aqui conosco, aqui no estúdio, a partir das 10 horas. Então, para nos meter em condições, é que meio Rita, coisa assim, vou meter uma anedota dela. E você não falha, amanhã de manhã às 10 horas, está aí a Dona Carolina aqui em direto. Se então se queiras passar aqui à rádio, as portas estão abertas. Então vamos lá. Então vamos lá ouvir a Vânia Teixeira. Eu só queria palpar. Maroto, maroto. Que grande sorte minha, o que havia dia de calhar. O rapaz era bonito, mas só queria palpar. Que grande sorte minha, que grande confusão. O rapaz era bonito, mas só queria pôr a mão. Que grande sorte minha, o que havia dia de calhar. O rapaz era bonito, mas só queria palpar. Fiquei tão desconsolada ao ver que o rapaz era muito atrevido. Com carinha de malandro aproximou-se bem de mim e roubou-me um beijinho. Mas depressa percebi quando naquela noite ele quis esticar. Quando fui a dar por mim agarrou-se bem assim e quis-me apalpar. Que grande sorte minha, que grande confusão. O rapaz era bonito, mas só queria pôr a mão. Que grande sorte minha, o que me havia de calhar. O rapaz era bonito, mas só queria palpar. Que grande sorte minha, que grande confusão. O rapaz era bonito, mas só queria pôr a mão. Que grande sorte minha, o que me havia de calhar. O rapaz era bonito, mas só queria palpar. Sorte minha, que grande confusão. O rapaz era bonito, mas só queria pôr a mão. Que grande sorte minha, o que me havia de calhar. O rapaz era bonito, mas só queria palpar. Que grande sorte minha, que grande confusão. O rapaz era bonito, mas só queria pôr a mão. Que grande sorte minha, o que me havia de calhar. O rapaz era bonito, mas só queria palpar. Vamos lá, vamos lá, então, com Walter Lopes, não posso ter essa mulher. Vivo apaixonado, ela vive do meu lado, mas é minha vizinha. Esta paixão já tem muitos anos, e sou amigo do seu namorado, por isso não vou dizer-lhe o que sinto por ela. Não posso ter essa mulher, não, não, não, e nem fazer o que eu quiser, não, não, não, porque ela tem dono e não deixa roubar seu coração. Não posso ter essa mulher, não, não, não, e nem fazer o que eu quiser, não, não, não, porque ela tem dono e não deixa roubar seu coração. O coração foi ultrapassado, mas eu não mando nele. Sempre que a vejo passar, tenho vontade de a beijar, mas sei que não, do meu amigo não a vou roubar. Não posso ter essa mulher, não, não, não, nem fazer o que eu quiser, não, não, não, porque ela tem dono. Deixa roubar seu coração.

todas as que eu quero. Mostra o fio de ouro, diamantes de valor. Julga-se o maior e quero o melhor. Chega-se para mim, cheio de ilusões, de que eu sou como as outras demais. Mas eu vejo assim, dou-lhe as condições que é preciso para me conquistar. Tens que ser charmoso, tens que ser bonito, porque eu não te quero só por seres um homem rico. Tens que ser bondoso, tens que ser um querido, porque eu não te quero só por seres um homem rico. Seguimos agora com o Irmã Verdade, Funanada Morena, Morena, Morena. Vontade que eu tenho, Morena, eu pude estar contigo a bailar. Sai a cortina e bem redondinha, no meio da pista, a rodopiar. Eu gosto de encharcar tua roupa, eu quero provocar teu suor. Dançar contigo, a batida louca, cantando provoca e aumenta o calor. Oi, oi, oi, oi, oi, ia, ia. A vontade que a morena me dá. Que mexe comigo, é o funaná que nos faz vibrar. Na discoteca ou no bailarico, quando este som toca é de arrebentar. Vamos dançar bem apertadinho, a fivela com a fivela a roçar. Sentir o tal frio miudinho, a ficar grandinho é de arrepiar. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, ia, ia. Morena, como tu já não há. mexe pro lado, aperta e dança pro lado, e para e mexe pro lado, aperta e dança pro lado. Aperta mais e dança com ladinho a mim. Vai diretamente para a minha amiga Bibi, que está a nos ouvir lá em casa. Então, é, isto vai diretamente para ela. Vamos lá então. A mulher portuguesa, bere, bere, bere. Foi lá na discoteca que eu conheci você. Depois para, para, bere, bere, bere, bere. A mulher portuguesa é mesmo muito boa. Quando ela entra em cena fica todo mundo à toa. A mulher portuguesa. Vamos seguir com a nossa dona Carolina que procura namorado, né? Então, já sabe, amanhã, amanhã de manhã ela está cá com nós. Então vamos lá ouvi-la. Não, eu vou parar, estou no carro. Estou, muito boa noite. Vou parar, boa noite. Boa noite, como está? Então. É o Ser Hermes que fala. Eu vou parar que estou aqui dentro, estou a conduzir. Espera lá, que eu vou parar. Tá, muito obrigado, então. Ah.

quem era a nossa Dona Carolina, que amanhã está aqui a partir das 10 horas. Então já sabe. Então seguimos agora com Jorge Ferreira, Segredos de Amor. Foi pedido da parte do Jerome, para mim mesmo, e sem esquecer a mãe. Pois é, e com muito beijinhos e muito amor. Com teus cabelos brincar. Pedi ao vento para carinhos te entregar. Fui eu que pedi ao vento para carinhos te entregar. Se o sol te bater mais forte e o teu rosto abraçar. Se o sol te bater mais forte e o teu rosto abraçar. Fui eu que pedi ao sol para beijinhos te dar. Fui eu que pedi ao sol para beijinhos te dar. Segredos de amor eu tenho. Sentidos são tamanhos, meus cuidados. Segredos de amor são firmes como um rochedo. Ninguém sabe, ninguém nota, são meu sagrado brinquedo. Quem me dera pôr os olhos onde tenho o pensamento. Acabar com este meu sofrimento. Para poder acabar com este meu sofrimento. Bate, bate o coração, nunca deixes de bater. Bate, bate o coração, nunca deixes de bater. As tuas pancadas são momentos que hei de viver. As tuas pancadas são momentos que hei de viver. Segredos de amor. Segredos de amor são firmes como um rochedo. Ninguém sabe, ninguém nota, são meu sagrado brinquedo. Se a noite trouxer sonhos, não penses que isso é castigo. Se a noite trouxer sonhos, não penses que isso é castigo. Fui eu que pedi à noite para sonhares comigo. Fui eu que pedi à noite para sonhares comigo. Se eu parei na tua mente, fui eu que o fiz assim. Se eu parei na tua mente, fui eu que o fiz assim. Entrei no teu pensamento para te lembrares de mim. Entrei no teu pensamento para te lembrares de mim. Segredos de amor. Onde tenho os meus cuidados. Segredos de amor são firmes como um rochedo. Ninguém sabe, ninguém nota, são meu sagrado brinquedo. Segredos de amor eu tenho muitos guardados. Onde trago os meus sentidos. Onde tenho os meus cuidados. Segredos de amor são firmes como um rochedo. Ninguém sabe, ninguém nota, são meu sagrado brinquedo. E o que é que vocês diziam se íamos fazer uma volta até Portugal, não era? Então vamos lá fazer a tour Portugal. Pedro Alves, Linda de Souza. Vamos lá. Que nos ama. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bac ailleurs, la super boque et le sous-mort. Il aime sa mère, sa femme et sa bagnole. Le bac ailleurs, la super boque et le sous-mort. Pas souvent le plus grand, mais ses bras ont la force d'un chêne. Il n'est pas souvent le plus grand, mais ses bras ont la force d'un chêne. Il parle comme si tu étais sourd, et dit carayou comme on dit bonjour. Il parle comme si tu étais sourd, et dit carayou comme on dit bonjour. Là, il s'imagine

com vocês, gira, gira, gira, batendo o pé no chão, gira, gira, gira, é a dança do malhão, gira, gira, gira, batendo o pé no chão, gira, gira, gira, é a dança do malhão, vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, com as mãos pra cima e batendo o pé no chão, vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão, vamos dançar o malhão. Isso é. E ficamos com o malhão, dançar o malhão, Cris Ribeiro. Nossa tradição, e vais andando, ei, e caminhando, ei, e com uma malha vamos cantar o malhão. Entra no carro desta moda e bate a mão, e conduzindo a nossa tradição. E vais andando, ei, e caminhando, ei, e com uma malha vamos cantar o malhão. Bebê. Está uma belezinha. É, porque é muito. Vamos, bebê, vamos. Se queres entrar na onda, vamos dançar o malhão. E dançar o malhão, e dançar o malhão. Se queres entrar na onda, vamos dançar o malhão. Dançar o malhão, e dançar o malhão. A nossa nação, seja no Minho, ei, ou na Madeira, ei, até Lisboa vou cantar esta canção. Entro na pista, camisola campeão, e com orgulho mostro a nossa nação, seja no Minho, ei, ou na Madeira, ei, até Lisboa vou cantar esta canção. Se queres entrar na onda, vamos dançar o malhão. E dançar o malhão, e dançar o malhão. Se queres entrar na onda, vamos dançar o malhão. Dançar o malhão, e dançar o malhão. Se queres entrar na onda, vamos dançar o malhão. E dançar o malhão, dançar o malhão. Se queres entrar na onda, vamos dançar o malhão. Dançar o malhão, e dançar o malhão. Seguimos com Toque e Dança, vira que vira! Nós somos os Toque e Dança, ao povo chegai, chegai. Estamos onde o som alcança e por todo lado virai, virai. Cantai e dançai, nós cantamos. E tu vira quando nós chegamos. Cantai e dançai. música que cantei à minha prima no dia de casamento. Ai, que beijos de pão. E vocês já sabem, quanto mais prima, desgraçado, mais se dá beijinhos, mais se arrimou. Na prima? Deus me livre, prima é prima, hein? Ora, então é mais assim. Oh, prima, que rica prima, aos anos que eu não te vejo, se alguém te cair em cima, vai-te queixar. Oh, caramba, que malezeia, podia ficar manita. Há mais de uma semana que não toco a poder a ser comunista. Vacina e nos apão, quando vejo uma gaja boa, fico logo com tesouras e canivetes. São coisas do meu baú. Um homem que é larila, gosta de apanhar. Coimbra é uma cidade, Lisboa é uma capital. Por dentro cheira bem e por fora cheira mal. Oh, prima, que rica prima, há uns anos que eu não te vejo. Se alguém te cair em cima, vai-te queixar. Caramba, se uma beijeira podia ficar na minha. O quê? Há mais de uma semana que eu não toco lá. Podia ser comunista na China e no Japão. Quando vejo uma gaja boa, fico louco. Com tesouras e canivetes, são coisas do meu mal. Um homem que é larima, gosta de apanhar. No Imbra é uma cidade, Lisboa é uma capital. Por dentro cheira bem, e por fora cheira mal. Agora é o André, hein? Feita! Ora bem, tu pensas que vinhas aqui e que ia-te mandar isto tudo? Aquele foi ali e enfrascou. E tu não trocaste as pilhas? Aguenta! Estamos quase a chegar na reta final. Então seguimos agora com o Carlos Pires, que esteve aqui há pouco com nós. Olá, menina, vem à janela. Meu Carlos Pires, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Meu Carlos Pires, ai, ai, ai, que ele vai para a guerra. Que ele vai para a guerra, deixai-o ir. Deixai-o ir. Ele faz novo, ai, ai, ai, ele torna a vir. Ele faz novo, ai, ai, ai, ele torna a vir. Oh, rosa redonda saia, oh, rosa redonda vem, oh, rosa redonda sai, olha a rosa que ela tem. Rosa redonda saia, rosa redonda vem, rosa redonda sai, olha a rosa que ela tem. Olha a rosa que ela tem, olha a rosa que ela tinha. Rosa redonda saia, põe a saia redondinha. Que não sabem de quem é. De feira foi à feira, por baixo e vim por cima. Fui comprar uma chivinha para dar à tua. dalo prima. Olha a chivinha, mem. Olha a chivinha que não sabem de quem é. Olha a chivinha, mem. Olha a chivinha que não sabem de quem é. Olha a chivinha que não sabem de quem é. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite é tracunda. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite é tracunda. Eram bombas e foguetes ao iolai. Lá na quinta do roteiro ao iolai. Mata-se o porco em agosto e alai. Prova-se o vinho em janeiro. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca que espera lá, não é isso. Não é zumba na barraca, é zumba na caneca. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. O diabo da caneca toda a noite que tratumba. Ora zumba na caneca, ora na caneca zumba. Venho do rio, ai, ai, ai, de lavar o cu. A oliveira da fé, o vento leva a flor. A oliveira da fé, o vento leva a flor. Oh, ai, oh, linda, só aí ninguém leva. Oh, ai, oh, linda, pra beira do meu amor. Oh, ai, oh, linda, só aí ninguém leva. Oh, ai, oh, linda, pra beira do meu amor. Oh rosa redonda saia, oh rosa redonda bem. Oh rosa redonda saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que e ela pois tem. É, já sabem quem olha é Johnny Abreu, rosa redonda saia. Rosa redonda saia, que fique bem redondinha. Cá na aldeia são bonitas, nunca vi. A dançar eu gosto delas, como a rosa ninguém dança assim. Elas são mulheres danadas, só gostam de brincadeira. O que custa é começar, depois há festa a noite inteira. Oh rosa redonda saia, oh rosa redonda bem. Oh rosa redonda saia, olha a roda que ela tem. Olha a roda que ela tem, olha a roda que ela tinha. Oh, rosa redonda saia, que fica.

e todo dia amanhecer. Todo mundo está dançando com amigos, é que é bom. Isto aqui está bom demais, isto assim é que é viver. Hoje só saio daqui quando o dia amanhecer. Vou ficar batendo o pé, vem de lá batendo a mão. Todo mundo está dançando com amigos, é que é bom. Isto aqui está bom demais, isto assim é que é viver. Hoje só saio daqui quando o dia amanhecer. Já é para acabar, pois sim. E Portugal em festa se acaba por hoje. Estas duas horas de missão. E é na companhia dos minutos marotos, um grande coração que vos deixe. E Deus encontro amanhã de manhã. Não perca, amanhã de manhã estarei com a Cristina para acolher a Dona Carolina, que estará aqui com nós. Está bem alegre a festa. Isto é que vai ser rir, a partir de rir, não vai? Acho que sim. Então, se quiser passar aqui à rádio, não há problemas, a porta está aberta. É a rádio nossa e as suas. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Então, damos encontro amanhã a partir das 9 horas, da Portugal no Coração. Vamos embora. Com a Cristina, estarei cá. Com a Dona Carolina. Seja feliz, um grande chico. E se não, Portugal em festa torna de quarta-feira a partir das 9 horas, como de hábito, não é? E será a última semana, pois é, tudo se acaba, não é? Mas é por uma boa coisa, não é? Para ir um bocado de férias, descansar um bocado, não é? Olha, toda a gente tem direito, então vamos lá. Quem for de viagem, prepara-se de bigarinho, que se anda. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande chico-coração. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande chico-coração. E como diz o Graciano Saca, há tempo para lá chegar. E temos tempo. Não chegamos ao meio-dia, chegamos às 13. Não há problemas. Vamos cada vez mais. Convosco a festa é brutal, viva a borga e viva a farra. Então mando-lhe um grande coração, como diz o Minutos Marotos, e até amanhã. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande coração. Tchau, tchau, tchau. Então, tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, até amanhã, então. Seja feliz, um grande chico-coração. Mãozinhas lá para cima e balança com vontade. É a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Mãozinhas lá para cima e balança com vontade. É a nossa despedida, vocês vão deixar saudade. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande chico-coração. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande chico-coração. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, até amanhã.